3281, desce para 4 no pé e na chegada Monstro, ajuste em Salvador no 013. Tá 3520, chame em 186. Está autorizado, se der questionamento, chame para o táxi. Taxan 3520 está com 40 a bordo, autonomia de 1 hora e 50, alterna Recife. 40 em 50 Recife, táxi Apache Índia, reporte transfera pronta, ajuste 1013. Apache Índia, ponte espera pronta, reportará 1013, está 35020. Tá 3520 autorizado, ingresso à decolagem, 910, uma centena com 0,612 de nós. Autorizado a linha e decolada 910, tá 3520. 5520, 11, controle em 119, decimal 35. 3520. 3520, decolou. 3890, para 2010, encosta avisado em LF, 103, ajuste. 3520, suba 190, saída Cuca, vigilância. 90, Cuca. 3891, desce para 2010, 103, reposta avisado em LF. 2012, 3891. 10, 13, 2013. 13. Informação 2186, composto. Aí 520, chame o centro Recife, a frequência 12545, alternativa 12285. 1-2-5-45, alterna 1-2-6-8-5. 1-2-6-8-5. Ah, o ajuste 1-0-3, vento na centena com 0-5-9, centros autorizados, pistão 0. 3-3, ele pouso, pistão 1-0, centros, 2 na viola. Oito, 9, 1, solo 1-8, mantém minha frequência, táxi via Alfa Juliette, portão 10, Pátio 1. Alfa Juliette,